Que queria transar, ela bebeu demais, ela falou sem pensar. Minha amiga não é disso, ela é mina de família. Se embalou no ritmo, ritmo da putaria. Liga pra Samu, ela quis transar com três, deu hemorragia no cu. Liga pra Samu, ela quis transar com três, deu hemorragia no cu. Desmaiada, liga pra Samu, ela quis transar com três, deu hemorragia no cu. Liga pra Samu, ela quis transar com três, deu hemorragia no cu. Espanou no microfone que queria transar, ela bebeu demais, ela pensar. Minha amiga não é disso, ela é mina de família. Se embalou no ritmo, ritmo da putaria. Liga pra Samu, ela quis transar com três, deu hemorragia no cu. Liga pra Samu, ela quis transar com três, deu hemorragia no cu. Eu fui atrás, eu avisei. Desmaiada, liga pra Samu, ela